Este é o Segurança Legal, episódio 197, gravado em 25 de abril de 2019. Entrevista com Horácio Gonzalez Vélez. Neste episódio, entrevistamos o professor Horácio, PhD, que atua no National College of Ireland nas áreas de nuvem e data analytics. Segurança Legal, com Guilherme Goulart e Vinícius Serafim. Um oferecimento Brown Pipe Consultoria. Sejam todos muito bem-vindos, estamos de volta com o Segurança Legal, o seu podcast de segurança da informação e direito da tecnologia. Eu sou o Guilherme Goulart e aqui comigo está Vinícius Serafim. Tudo bem, Vinícius? Como vai? Olá, Guilherme. Olá aos nossos ouvintes. Lembrando que estamos à disposição de todos lá nas redes sociais, no arroba Segurança Legal, tanto no Facebook quanto no Twitter, podcast@segurançalegal.com, youtube.segurançalegal.com, iTunes e Spotify. E também temos a nossa campanha de financiamento coletivo lá no apoia.se/segurançalegal, onde você pode ver as modalidades de apoio para o projeto Segurança Legal, para permitir que o projeto continue existindo, e também as recompensas que são dadas para cada uma das modalidades. Todos os links você encontra lá no nosso site. Se você quiser ir diretamente para o tema principal, vá para 26 minutos e 27 segundos. Vamos ao sorteio? Ou ao anúncio dos... O anúncio do sorteio, é, sorteamos as duas canecas. Olha, já tá começando, tá ficando interessante. Tem várias pessoas que a gente sorteou que já tinham ganho a caneca. E como a gente já disse lá nos episódios, a gente sorteia entre aqueles apoiadores que estão em dia, não importa quantas colaborações eles fizeram, basta que estejam em dia, e que já não tenham ganho a caneca. Ah, então, cada vez que alguém ganha, vai reduzindo o número de pessoas que estão concorrendo e vai aumentando as chances de quem não ganhou. Então, dessa vez, nós sorteamos as duas canecas e quem ganhou as duas canecas. O primeiro que ganhou a sua caneca foi o Fernando Chagas. Certo. E o Rubens Matheus Padovese. Então, esses são os ganhadores das duas canecas deste episódio de número 197. Mas, assim, é só dizer para os nossos ouvintes, a gente está com um lagzinho aí no envio das canecas, tá? Mas a gente deve despachar aí um lote essa semana aí ou na semana que vem, tá? Então, quem já viu ou viu o seu... recebeu o aviso aqui que ganhou, fique tranquilo que a gente vai encaminhar. Perfeito, então vamos à mensagem dos ouvintes, então agradecendo o apoio e também parabenizando aí os dois ganhadores. A primeira mensagem vem do André Moreira, Vinícius, que ele é advogado, especialista na área de propriedade intelectual aqui em Porto Alegre. Nós já conversamos em outras oportunidades, inclusive já foi feito um convite aqui para ele nos ajudar a explicar a questão da mudança de direitos autorais, o que está ocorrendo lá na União Europeia, né? Uhum. Então, ele mandou uma mensagem sobre a nossa última live de aspectos legais da engenharia reversa. Então, o que disse nosso amigo e ouvinte André Moreira, Vinícius? Ele diz o seguinte: caros amigos de Segurança Legal, tudo bem? Tudo bem, André? Ele vem assim: primeiro, queria agradecer por mais um excelente episódio, este sobre a engenharia reversa. Como advogado atuante no mercado de tecnologia, não foram poucas as vezes que fui consultado sobre esse tema. As considerações feitas por vocês foram muito pertinentes e alinhadas com aquilo que penso sobre a ilegalidade e legalidade, né, desse procedimento, especialmente quando utilizaram a nossa resposta típica do meio advocatício. Depende. Mas infelizmente é isso mesmo. Gostaria apenas de fazer uma complementação. Em certo momento, o Guilherme fala sobre a questão de proteção de softwares por patentes e como no Brasil isso não era possível, diferentemente do que se observa nos Estados Unidos. Na verdade, há a possibilidade de proteção de invenções implementadas por programas de computador no Brasil. O INPI, inclusive, possui uma resolução específica sobre isso, que é a resolução de número 158/2016. Nesses casos, a proteção recai essencialmente sobre o processo / método que gera efeitos técnicos, empregado através de um software, exemplo, etapas para autenticação de usuário em caixa eletrônico. Essa proteção, de certa forma, auxilia na proteção da funcionalidade independente do código-fonte utilizado, como bem colocou o Vinícius em certo momento. Na resolução são citados alguns exemplos de processos envolvendo softwares que podem ser patenteados. Acho válida uma lida nesse material, ainda que um pouco confuso, como vocês verão. A disposição da Lei de Propriedade Industrial, que define que softwares em si não são invenções patenteáveis, foi, por muito tempo, interpretada de forma ampla ao ponto de disseminar esse entendimento de que softwares não têm proteção por meio do direito de patentes. Mas vejam que não é exatamente isso. Bueno, grande abraço a vocês e parabéns mais uma vez pelo baita trabalho que vocês fazem ao disseminar os temas de direito e tecnologia. Caramba, que baita mensagem, André. Muito obrigado. Guilherme, contigo. Sabe, na verdade ele já colocou aqui, eu de fato não conhecia essa resolução e logo quando ele me encaminhou, que foi logo depois do episódio, né, a gente seguiu conversando por mais um tempo ali, de fato a resolução tem alguns exemplos ali, inclusive esse do autenticação em caixa eletrônica, se não me engano é uma que está na própria resolução, né, mas é bom destacar aqui, na verdade o software, ele não é o software em si objeto da proteção por patente, mas sim o método ou o processo que é implementado por meio do software. Então, a regra aquela geral ainda permanece. Claro que aqui, a gente até conversou depois, seguimos falando sobre isso, né? Seria até uma possível dupla proteção aqui, né? A patente da funcionalidade em si, uma proteção, uhum. A patente da funcionalidade que é implementada por meio de software, e o direito autoral sobre o código que implementa aquilo. Então, poderia ter seria uma situação de uma dupla proteção, como ocorre em outras áreas aí de propriedade intelectual, de proteção, por exemplo, de plantas. Até tem uma aluna que está fazendo um TCC sobre essa dupla proteção de plantas e cultivares na área de soja e transgênicos. Uma tese lá que envolve essas proteções, né? Então, enfim, fica o agradecimento aqui para o André, eu já falei aqui, já está convidado para, no futuro, vir aqui para a gente conversar um pouco sobre as mudanças de direitos autorais que estão ocorrendo na Europa, e ele é um cara que entende bastante, vive toda essa questão de direitos autorais no dia a dia dele. Então, obrigado, André, obrigado por nos acompanhar. Grande abraço, André. A outra mensagem, Vinícius, vem só do... uma pessoa que não só se auto-intitula de Deep Green. Então, Deep Green. O que falou o nosso amigo ou a nossa amiga Deep Green? Deep Green, disse o seguinte: olá, pessoal, tudo bem? Gostaria de pedir uma ajuda. No meu caso é o seguinte, eu era usuário do iOS e decidi migrar para o Android. Possuo um Samsung Galaxy S7 Edge e venho procurando uma ROM que foque em segurança, privacidade e anonimato. Descobri uma chamada SecureGen, de iniciativa brasileira, mas parece que está parada porque a mídia local não divulgou. Vocês podem me indicar alguma matéria, link ou algumas ROMs que foquem neste tema? Vocês possuem conhecimento sobre as ROMs que são usadas pelos presidentes? Leak no Brasil, quem cuida do Android do presidente e vice é a BIM. Aguardo vocês, muito obrigado. Bom, eu tô por fora, Guilherme, porque eu não tô usando Android. Eu vou ir pro Android, tá? Já anuncio, uh-huh. Também vou pro Android de Green. Mas em algum momento. No momento eu ainda uso meu iPhone 6. Tá? Uhum. Que não vai virar um iPhone 10. Ele diz assim, leak no Brasil, quem cuida do Android do presidente e vice é a BIM. Não, não é o Carlos Bolsonaro. Não é, não, não é a BIM, cara. Não, é... Não, mas falando sério, Vinícius, a questão do presidente aqui, mais ou menos nessa linha, né, é uma crítica que se faz, inclusive. Nesse governo a gente vê que o próprio presidente Bolsonaro é muito ligado em redes sociais, enfim. Então sim, não, sim. Não parece que exista esse cuidado ocorrendo nesse governo. E nos outros também, vamos lá. Eu ouvi falar, Guilherme, não tenho certeza, tá? Mas eu ouvi falar em matérias aí, quando na época do vazamento daquelas conversas com o Bibiano, lembra? Aham, sim, lembro. Daquele claro. Era ministro, né? Sim, era da Casa Civil, né? Uma notinha rápida aqui do editor, na verdade, Gustavo Bibiano era secretário-geral da presidência, o ministro-chefe da Casa Civil é o Onyx Lorenzoni aqui do Rio Grande do Sul, inclusive. Mas enfim... Quando ele caiu, quando vazaram aqueles áudios do WhatsApp, eu lembro que havia um comentário de que, apesar do Bolsonaro ter recebido um celular entregue pela ABIN, ele seguia usando um outro aparelho. Uhum. Tá, mas isso é especulação. Eu não tenho informação Sim, nenhuma garantida sobre isso. Sobre o tema, né? Agora, eu digo o seguinte, Deep Green. Eu, de fato, não tenho conhecimento. Talvez a gente tenha algum ouvinte nosso que esteja ouvindo aí que possa te dar alguma contribuição nesse sentido. E a gente ficaria feliz em fazer esse meio de campo, se for o caso. Mas muito cuidado com o que tu vai botar no teu aparelho. Tá bom que as ROMs aí de certos fabricantes podem trazer junto um monte de bugzinho, não bugzinho no sentido de falha, mas no sentido de artefatos de software para fazer coleta de informação no teu aparelho e uma série de outras coisas, uhum. né? Então, sim, isso pode eventualmente acontecer de fato, mas... É melhor tu usar isso do que tu usar uma ROM que tu não sabe o quem que tá montando ela ou quem que tá metendo a mão nela, tá? Uhum, uhum. Então, muito cuidado com isso. Eu tenho uma tendência, ao ir para o Android, de sim querer uma ROM, vamos chamar assim, personalizada, tá? Que me permita fazer alguns controles por baixo no Android, que eu faço para... Que a gente tem alguns... Se não, no Android eu tenho um aqui que eu uso para fazer teste uhum. de aplicações móveis. E ele tá roteado, né? Por óbvio. Ele tá com a ROM default, mas tá roteado. E aí eu tenho fazer uma série de controles de limitar aplicações, filtragem de tráfego, algumas coisas assim que eu preciso fazer nele. Que isso eu gostaria de fazer no meu aparelho celular. Entende? Eu gostaria de poder fazer isso. Uhum. Então, mas no momento eu não tenho nada em vista, assim, por enquanto, até porque o meu celular me atende muito bem e eu vou demorar um uhum. pouco pra trocar. Tu falou exatamente o que eu ia dizer também, que era conclamar os nossos ouvintes aqui. Eu até, se não me engano, o pessoal do nosso grupo do Telegram, que é uma das recompensas aqui, inclusive, eles estavam comentando esses dias ali sobre algumas ROMs e tal, então se alguém do grupo lembrar, enfim, pode nos mandar... por e-mail, preferencialmente, que daí a gente já deixa na nossa fila de leitura, que daí quando receber a gente lê novamente aqui na mensagem dos ouvintes, encaminha Perfeito. Lá pro Deep Green também, mas também tem um aspecto que é a funcionalidade, né? Apesar de todas as questões que a gente já sabe de segurança e privacidade nos celulares, a gente essas ROMs tiram algumas funcionalidades, assim, e elas são as que eu já usei, a CyanogenMod Mod, que foi uma que eu usei num outro telefone que eu tinha, elas são muito instáveis, sabe? E esse teu telefone é um dos que eu tenho aqui. Assim... Hã? É um dos que eu tenho aqui. É do CyanogenMod? É, que tá com CyanogenMod. Esse é um dos que eu tenho aqui, é verdade, eu tenho meio instável, não sei se tu já notou isso, mas às vezes estranho. É que eu tenho usado o outro pra... Eu tenho usado aquele outro LG lá pra fazer os testes e ele tá com a ROM do LG mesmo. Aham, mas enfim. Mas a CyanogenMod é uma que... Inclusive mudou de nome, agora não é mais CyanogenMod, é Lineage. Lineage OS. Então, também é uma, mas a gente fica então no aguardo aí dos nossos ouvintes. Se alguém souber aí de uma ROM com essas características, nos envie. Só deixa eu me adiantar aqui que alguém pode dizer assim: poxa, o Vinícius está usando um aparelho celular e pode usar emulador. Sim, dá para usar emulador também. Uhum. Também eu também uso emulador. Mas tem certas uhum. coisas que eu prefiro fazer no aparelho. Antes que alguém mande uma mensagem e demora um episódio tá, pra responder. Não, e o Vinícius usa o que ele quiser pra fazer os testes dele, né? Não, é que a vantagem do emulador é que tu tens. Primeiro que tu tem uma gama de dispositivo muito maior do que ficar comprando um monte de aparelho, né? E tu pode escolher basicamente o Android que tu quiser pra fazer os testes, né? Então tem uma vantagem aí. Sim. Mas enfim. Perfeito, não. Tá, falou Deep Green, tá, vamos ver se a gente consegue alguma colaboração dos nossos ouvintes aí, porque realmente, cara, infelizmente a gente tá por fora nesse sentido. Tá, um grande abraço. Um abraço. A próxima mensagem vem do Denis Brundle, acho que é aqui o sobrenome dele, perdoe se eu li errado, Denis. Lá no episódio sobre o DNS hijack, que a gente comentou sobre toda a questão do DNS, o que o Denis nos colocou aqui, Vinícius? Ele diz o seguinte: olá, parabéns por mais um excelente episódio. Gostei bastante da didática e analogia utilizada para explicar o que é DNS para pessoas leigas. Eu já utilizo o OpenDNS no dia a dia e estou fazendo uns testes no OpenNIC. Acho importante que os profissionais de TI tirem um tempo para ajudar familiares e amigos a configurar seus modos em outros dispositivos a utilizar servidores DNS alternativos aos tradicionais operadoras, e assim contribuir para que menos pessoas sejam alvos de hijack e similares. Pois é, cara, te dizer que sim, eu acho que a gente tem esse papel, mas infelizmente eu sou meio cético. não é cético, mas pessimista nesse sentido, sabe? É, de que acho que é uma gota no oceano, assim. Porque enquanto a gente... Se não for uma coisa que é implementada pelas operadoras, assim, olha, operadoras, vocês... O serviço DNS, vocês têm que usar algum outro DNS, vocês não podem operar serviço DNS, ou se operarem, vocês não podem redirecionar e não podem armazenar registro das consultas DNS dos usuários de vocês. E isso é muito mais efetivo do que a gente tentar ir configurando modem de pessoas por aí, sabe? Vai ser muito pouco e o efeito não vai ser tão... Não vai ser tão, vamos dizer assim, relevante assim, em termos de quantitativos, né? Então, acho que tem muito espaço ainda para abuso nesse sentido, mesmo que a gente faça a nossa parte. Sem dúvida, mas eu concordo contigo. Eu acho que o efeito talvez não seja tão grande, mas isso não deve dissuadir as pessoas a deixar de fazer essa evangelização, de ajudar claro, os outros. Claro, não. A gente tem, eu acho que funciona muito bem a gente... muito bem, um público que a gente consegue atingir com facilidade muito grande é esse público mais vinculado à tecnologia, não só o pessoal especial, assim, especialista da área de tecnologia, mas pessoas que estão próximas disso que têm um entendimento um pouquinho mais profundo do que o normal, vamos dizer assim, do que a gente encontra. Para essas pessoas a gente tem um grau de efetividade bem razoável. O problema é que nós somos muito poucos. E as pessoas não. Eu até comentei esses dias aqui quando eu falei com um amigo, né, que estava na faculdade, falei sobre algumas questões de segurança, ele ficou rindo de mim, assim, como se eu fosse um paranoico. Louco, sim, paranoico, claro. Então, talvez esse seja um tema bom para gravar, Vinícius, a gente pensar em como conseguir chegar no usuário comum, assim, né? Como atingir essas pessoas? A gente é bem delicado isso. Eu estava ouvindo hoje de manhã a Band, o comentário lá do Barão, que às vezes eu curto, às vezes não curto, sabe? É, que a gente fica com boechá na... Aí ele estava comentando da questão do uso de dispositivos dispositivos eletrônicos por crianças, né? Tablet, celular, essas coisas. Parece que a OMS aí teria largado uma recomendação de crianças, né, ali no início, na infância ali, não utilizassem dispositivos, né? E eles basicamente discutiram a ideia, embora tenha a Roseli Sayão falando umas coisas bem interessantes, no sentido criança é criança, criança tem que brincar e tu tem que se dedicar a ela, né? Claro. Mas eles estavam falando assim, mais da questão da tela, de ficar ali na frente do celular, se isso faz bem, se não faz... Cara, e passou batido uma coisa que a gente comentou no episódio sobre o livro lá do Lanier, né? O livro que a gente sorteou, inclusive, as 10 argumentos... Ah, agora esqueci o nome do livro, mas enfim, o livro que... 10 argumentos para você deletar suas redes sociais. Isso. E ele cita lá os vídeos, aqueles que a gente já conhece e já usa em palestras, por aí. Que o problema não é só o aparelho em si, e a criança não fazer outra atividade e ficar jogando no aparelho. Não é só isso. É que ali ela fica exposta a sistemas... E olha, quem está falando isso não é só o Lanier, é o vice-presidente... Não, é o presidente fundador do Facebook, tá? Em que ele diz que as crianças ficam expostas a coisas que não foram feitas para a idade delas. E que a gente não tem a mínima noção de como isso atinge elas. E não só ele, tem aquele outro cara que também era do Facebook, que tá citado lá no episódio e no livro do Lanier, e tá lá o vídeo do cara também falando. Se você assiste o vídeo dele falando, você fica apavorado, cara. Então, assim, não é só a questão do aparelho em si, que a criança fica sentada usando o aparelho e não faz outra coisa. É que aquilo ali, ou seja, aquele aparelho, ele faz com que ela seja alcançável por sistemas... que funcionam de maneira meio complicada para a idade delas. E toda a questão de condicionamento que a gente já sabe. Isso, exato. Né? Então, assim, é muito mais profundo que isso. Mas por que eu falei disso agora, tá? Porque, em geral, as coisas não são tratadas num nível mais... A pessoa não entende isso. Então, por isso que quando a gente fala essas coisas, a pessoa começa a olhar com cara assim, mas esse cara é louco, né? Uhum. Que nem eu olhei esses dias pra um cara que disse que a Pepsi, a Coca-Cola tava matando gente pra esconder a fórmula. Entende? Assim, cara, menos, como, eu não acredito num negócio desse até. Se é, claro que se aparecer uma prova. Mas sim. Eu não acredito nisso. É, vamos adiante, tá? Um grande abraço, Denis. Vamos tentar convencer as pessoas, conscientizá-las. É. E a gente tem que pensar, talvez como o Guilherme colocou, a gente tem que pensar como a gente pode chegar atingir, no grande, né? Como atingir o grande público. Verdade. É. É, então, obrigado aí pela mensagem e pela oportunidade de chegar a essas reflexões aí contigo, Denis. E a última mensagem, já falando na questão das redes sociais, né? O Luiz Aurélio nos encaminhou uma mensagem justamente sobre o último episódio das redes sociais. O que ele disse? O Luiz Aurélio disse o seguinte: olá, professores, mais um magnífico episódio. A construção dos argumentos do autor é pertinente e faz sentido de acordo com a construção dos fatos que compõem a grande e questionável história das redes sociais. Uhum. Aquele excerto em que vocês falaram das escolas sem tecnologia, lá no Vale do Silício, me lembrou das proibições que Bill Gates impôs a seus herdeiros, proibindo celular a eles até 14 anos de idade. E Steve Jobs, que proibiu o uso do iPad para os seus filhos. Aí tem o link ali que ele dá, que nós vamos colocar no show notes. E exatamente sobre isso, Luiz, é legal de ver aquele vídeo que a gente botou lá no show notes desse episódio aí, tá? Que tem lá, além desse presidente fundador do Facebook, tem um outro cara lá que ele fala a mesma coisa, tá? E isso faz algum tempo. E aí ele segue. E isso faz algum tempo que todos sabem disso, antes da dominação geral do Facebook e da extinção do Orkut. Quando você aprende como uma máquina funciona, ou você ama ela, ou você passa a odiar ela, evitando e fazendo propaganda negativa. A grande população, a maior parte da população, que ignora os problemas das redes sociais, usa sem medo os diversos perigos que correm. Sim, elas não têm noção nenhuma, cara. Eu digo pelos meus familiares. Os últimos acenos das empresas no campo do bem-estar são importantes, mas é necessário um debate mais rigoroso para vermos qual legado a tecnologia vai nos dar para a sociedade, sem totalismo burro. Parabéns a vocês, que vocês continuem nos dando mais conhecimento a cada episódio. Muito obrigado, Luiz, pelo apoio. E, cara, realmente, isso aí é um... A gente tem que ver o que vai acontecer, mas enquanto não for um... assim, enquanto não for um projeto aberto, né, Guilherme? Sem fins lucrativos e tudo mais, a gente vai ter que sempre ficar com o pé atrás das redes sociais, não tem jeito. É, a gente se envolve, a gente sempre se envolveu em atividades desde sempre no mundo, né, que não são tão engrandecedoras, assim, tão positivas para a comunidade, para a sociedade. Então isso é comum, as pessoas vão se envolver em coisas ruins. Tem como evitar isso, né? Uhum. O problema é que as redes sociais, como a gente coloca aqui, como o livro coloca também, elas estão se tornando um problema de saúde pública. As pessoas não conseguem mais fazer as suas coisas, não conseguem mais se concentrar. Elas estão mudando muito o jeito que as pessoas interagem entre si socialmente. Foi uma mudança muito rápida, né? Também. Uhum. É coisa de, sei lá, 6, 7 anos, antes disso você não tinha esse vício em redes sociais, assim, talvez uns 10 anos, né? E a junção, né, de rede social, smartphone, né, primeiro iPhone, aquela coisa toda, isso fez uma, assim, catalisou, né, a gente teve alguns catalisadores aí desse processo todo. Sim. É, diante dos últimos acontecimentos, eu tendo a ficar cada vez mais pessimista. Embora eu já tenha passado por uma fase assim, um pouco mais otimista, eu acho que a situação só vai piorar e nós vamos ficar assim como poucas pessoas que eventualmente têm consciência disso, nós, aqui os ouvintes, né? Mais uma vez, tem aí a reflexão de como chegar no grande público, como nós, os ouvintes e nós aqui do Segurança Legal, como a gente pode conscientizar essas pessoas? Acho que é uma reflexão que a gente tem que fazer, né? Porque aqui a gente fala muito, só para concluir, a gente prega muito aqui para convertido, né? Todo mundo aqui sabe desses temas, todo mundo concorda com a gente, mas a gente também está dentro de uma bolha aqui que é difícil furar essa bolha e sair para outros públicos, né? É uma reflexão que a gente tem que fazer. Diga, Vinícius. É, hoje à tarde eu vou numa escola, na escola da cidade, uma cidade aqui perto, para falar justamente, claro, eu vou falar sobre o CVV, né? O Centro de Educação da Vida, mas vai entrar também essas questões relativas às redes sociais. E eu já tenho assim mais umas duas ou três escolas agendadas para falar sobre também sobre CVV, algumas delas, mas em todas elas falar sobre redes sociais. E porque há uma... Simplesmente as pessoas não sabem como lidar com isso. Mesmo os professores, entende? Há professores que usam de maneira duvidosa no ponto de vista prático, assim, né? Se é útil, se não estão fazendo, se é útil, não é. Se é nocivo ou não é para si, para seus próprios alunos, porque afinal são professores, né? Claro. Então a gente tem uma série de questões aí. Bom, mas enfim... Só para concluir, fala. Vinícius, é bom lembrar também que o nosso ouvinte e amigo, né, nosso conterrâneo aqui, o Cristiano Borges Goulart, é uma das pessoas, né, ele tem as palestras que ele faz aí em escolas, que é um trabalho muito bacana, muito bonito, enfim, ele recolhe inclusive alimentos, enfim, para não cobra pela palestra, ele recolhe alimentos, então é um trabalho... duplamente interessante, né? Também por esse aspecto aí da questão dos alimentos. E ele também tenta fazer isso. De repente ele pode nos ajudar aí a responder essa pergunta, como chegar até o coração das pessoas para falar sobre esses temas, né? Exatamente. Um abraço então para o Luiz Aurélio e também um abraço aí para o Cristiano. Vamos então, Vinícius, dar uma breve explicação aqui então da segunda parte do episódio, que é uma entrevista com o professor Horácio Gonzalez Vélez. Então, explica para nós aí como se deu esse encontro aí. A entrevista já foi gravada, obviamente, vocês verão. E quem é o professor também? Foi uma coisa meio foi uma coincidência, assim, né? Foi uma coisa incidental, a gente não tinha planejado isso. Mas começou na CETREM, aqui na faculdade onde dou aula, aqui em 3 de Maio, que tem o curso de Sistemas de Informação e tem o curso de Engenharia da Computação. Teve um evento que aí foi a Escola Regional de Computação de Alto Desempenho, que é o ERAD, que já faz... são 19 anos já, são 19 edições. Então, tem toda a comunidade acadêmica aqui da região sul, e agora parece estar envolvendo Santa Catarina e Paraná também, se não estou enganado, está envolvida na ERAD. E a ERAD aconteceu esse ano aqui em 3 de maio, na CETREM. E no dia de início da ERAD, eu teria aula, né? Então, nós fomos pro início do evento. E lá... eu assisti a palestra do professor Horácio Gonzalez Vélez, que foi muito interessante. Eu imaginava, ele estava falando sobre computação de alto desempenho, né, High Performance Computing, HPC. Só que me chamou muito a atenção que ele levantou algumas questões relacionadas à privacidade, às questões relacionadas ao processamento massivo de dados e a gente não ter noção do que está sendo feito, do que está acontecendo. Então ele levantou aquelas coisas que nós comentamos várias vezes aqui no episódio. E é interessante, como a gente comentava assim, fora do ar, digamos assim, é interessante, Guilherme, a gente ver pessoas que estão em outros ambientes confirmando essas coisas que a gente está vendo e essas nossas opiniões. É interessante, né, que a gente vê que tu não está fora da casinha, tu não está louco. Mas quem é o professor Horácio Gonzalez Vélez, tá? Ele é PhD em computação pela Universidade de Edimburgo. Ele é professor associado e fundador do Centro de Competência em Cloud do National College of Ireland, o NCI, em Dublin. Ele dirige a infraestrutura de nuvem e data analytics do NCI. Dirige programas de pós-graduação e pesquisas com ênfase em inovação, educação exclusiva e parcerias industriais lá do NCI. Ele iniciou a carreira trabalhando para empresas orientadas para inovação, como a Silicon Graphics e a Sun Microsystems. E ele estava lá na CETREM não só para fazer a abertura do ERAD, mas também para fazer a abertura do curso de pós-graduação em Cloud Computing. Então ele fez a aula de abertura e tal com os alunos, passou lá o sábado inteiro, manhã e tarde. Detalhe, né, Vinícius? No curso que tu também participa como professor. Sim, né? Como professor, mas lá adiante no curso como na parte de segurança, né, segurança em nuvem. E ele iniciou então agora no dia 13 ele deu aula então manhã e tarde lá na CETREM para os alunos dessa pós em Cloud Computing. Ou seja, que, cara, muito interessante assim. E a gente, a 3 de maio, para vocês terem uma ideia, é uma cidade aí com uns 25 mil habitantes aproximadamente, Sim, uma cidade bem pequena. A cidade em si é pequena. Não, bem pequena não, porque tem cidades menores aqui na volta. Porque... Sim, é. Mas ela, apesar de ser uma cidade de um porte pequeno, ela tem várias... Ela assim, tem várias outras cidadezinhas que são satélite aqui da região, né? Uhum. E tem a CETREM como instituição, ela tem quase 100 anos de existência. Então, uhum, ela tem um bom nome aqui na região... Ela, uhum, ela é bastante respeitada. E, bom, tanto que teve o evento aqui, tem, né, uhum, e tem, apesar do tamanho da cidade, nós temos uma faculdade com vários cursos bem, bem interessantes aqui. Consolidados, né? É, bem consolidados, assim. Então, foi bem interessante a gente receber o professor Gonzalez Velhos, né? Fazendo a abertura desse curso, algo assim bem, bem representativo para a gente aqui, sabe? Então, uhum, a CETREM tá de parabéns por ter conseguido, através das pessoas que trabalharam para tornar possível esse curso. O professor Dalvan Grilber é o responsável aí por ele, tá junto na entrevista. Ele é o responsável, uhum, por organizar esse curso. Estão de parabéns por terem conseguido, né, junto com o apoio de toda a instituição, obviamente, uhum, né, ter conseguido tornar possível isso. Bom, mas enfim, depois de conversar com o professor Horácio, ele me disse que... Ele me disse, não, eu convidei ele para gravar com a gente, conosco, né? Então, uhum, nós conseguimos um horáriozinho depois, no finalzinho da aula dele. Então, no final da tarde, já estava bem cansado, né, depois de um, uhum, dia inteiro de aula. E ele sentou ali para conversar com a gente. A conversa foi iniciada em português, mas ela foi gravada em inglês. Ah, ele, uhum, falou em inglês o tempo todo. O meu inglês não ficou lá essas coisas, mas enfim, eu confesso que eu fiquei um pouco, uhum, nervoso, que foi a primeira vez que eu gravei alguma, uhum, coisa em inglês na minha, uhum, vida. Uhum. Vai ser bem interessante, ou seja, vai ser um episódio um pouco diferente daquilo que a gente está acostumado a fazer. E fica aí o professor Horácio Gonzalez Velhos e o professor Dalvan Grilber com vocês nesse episódio 197. Alô, ouvintes do Segurança Legal, aqui é Vinícius Serafim. Estão aqui comigo o Dalvan Grilber, formado em redes de computadores aqui pela CETREM. E o Dalvan já tem uma estrada bastante grande no meio acadêmico, ele vai falar um pouquinho sobre isso com a gente. E também temos aqui o nosso convidado especial, o Horácio Gonzalez Velhos, que já vai conversar com a gente, que a gente já anunciou já há algum tempo para vocês. A gente vai conversar com ele sobre HPC, Big Data, Cloud Computing, Cambridge Analytica, Privacy e outras coisas mais. Essa primeira parte, então, que vai ser uma introduçãozinha rápida aqui, né, do que está acontecendo. A gente vai fazer em português e depois com o professor Horácio a gente segue em inglês. Bem-vindo, Dalvan. Obrigado, Serafim. Fico feliz de estar participando desse podcast. Eu já ouvi alguns deles, acho um trabalho muito interessante. Eu vou aproveitar para me apresentar. Então, eu sou professor aqui da CETREM também. Eu coordeno o Laboratório de Pesquisas Avançadas para Computação em Nuvem, que é o LARC, aqui da CETREM. E, recentemente, a gente criou uma pós-graduação em Cloud Computing. E essa semana se iniciou essa pós-graduação, onde o professor Horácio deu aula inaugural. E a gente acabou de sair da aula, que é hoje dia 13 de abril. Eu gostaria também de falar um pouco sobre a minha trajetória. Eu sou formado, eu tenho o título de doutor pela PUC-RS e também doutorado pela Universidade de Pisa. Então, desde 2016 eu atuo como pesquisador na PUC-RS e desde 2013 eu sou professor aqui da CETREM. E parla italiano? Parlo un po' l'italiano, va bene. Vamos fazer em italiano. Não. Mas bem, e essa semana a gente tá com uma programação, assim, foi uma programação bem intensa. Uhum. A gente começou no dia 9 de abril com uma programação focada, um workshop focado para empresas. A gente trouxe representantes da indústria e da academia, o professor Horácio também participou. Foi bem interessante, a gente teve mais de 25 empresas aqui presentes na CETREM. A gente falou sobre ciência, tecnologia e inovação e que isso é importante que as empresas comecem a olhar, principalmente quando a gente diz respeito à ciência, pesquisa. Muitas empresas ainda não têm uma porcentagem do seu capital destinado para investir em pesquisa e inovação. Uhum. Então, nesse momento, a gente também enfatizou da importância dessas empresas na nossa região é começar a investir, porque hoje o mercado global e as tecnologias disruptivas, elas estão aqui. E as empresas, elas precisam estar muito atualizadas para elas poder prover uma solução que elas possam sobreviver por mais tempo. Uhum. Então, a gente tem a Cloud Computing, que é a plataforma atual e também do futuro. A gente vê ainda muitas empresas que não estão se adequando a esse cenário. Até porque tem profissionais que não estão qualificados para isso. Tanto que a gente propôs essa pós-graduação e a gente já começou ela, como eu falei anteriormente. E também eu gostaria de falar que teve um evento que começou no dia 10 de abril e foi até dia 12 de abril. É a Escola Regional de Alto Desempenho, uhum, da Região Sul. Ela aconteceu aqui, a gente teve mais de 260 participantes. Foi a 19ª edição, 19 anos de Herade. É, um evento já, digamos assim, consolidado. Eu fiquei muito feliz de poder trazer esse evento para o Rio Grande do Sul. Não para o Rio Grande do Sul, quer dizer, para a CETREM, uhum, né? Porque eu, aqui quando comecei a graduação, a gente sempre mandava artigos e a gente saía da CETREM, mas a gente, quando eu fazia pesquisa aqui, ninguém sabia o que eu estava fazendo, para que serviam essas máquinas, uhum, enfim, a gente conseguiu disseminar um pouco esse conhecimento. E é claro, a gente teve não só a presença do professor Horácio, a gente trouxe pessoas... Tem o professor Mário Dantas, de Juiz de Fora, que se fez presente. O Pedro, que é representante da NVIDIA Latinoamérica, uhum, né? NVIDIA. Que é patrocinadora também... Patrocinadora também do evento. Do Herade. Uhum. E também teve o SDC, né? Que é uma empresa de tecnologia e também se fez presente. E teve suas palestras. A gente também trouxe o Eduardo, que tu falou sobre a IBM, tu, uhum, trouxe uma palestra, e a gente teve um painel muito interessante que é a Agricultura 4.0, que é a próxima transformação que vai acontecer no agronegócio, as nossas informações, né? E isso pode ser um tema para um podcast, o que nós vamos fazer com as informações que são geradas na agricultura, se a gente não tem algum problema quanto a isso, né? Eu acho que já estou lançando um desafio aqui para ti, se não falaram no outro podcast. Não. Sobre esse tipo de informação especificamente a gente não tratou, não. Porque isso aí é um tema, por exemplo, eu estou puxando um projeto dentro do LAR, que já, uhum, faz 2 anos, não está muito divulgado, mas é na área do agro, e a gente... já enxerga vários problemas assim que ninguém está se preocupando, como privacidade, uhum, né, segurança, porque querendo ou não a gente está lidando com negócios, né, uhum, e querendo ou não pode ter interesses de terceiros, claro, nisso. Informações estratégicas, exatamente, ali, né? Exatamente. Pois bem, então muito obrigado, Dalvan, por ter arranjado esse momento aqui com o professor Horácio, e o Dalvan vai participar junto aqui na gravação. Professor Horácio, thank you very much for being here with us right now, mm-hmm, because you just came from a 6-hour class. Yeah, it was probably tougher to the students than to me, but you're using this opportunity, mm-hmm, so we can talk a little bit more about HPC, yeah, and big data and all the stuff. You gave a talk about 2 days ago. It was two days ago. About the main scenario on cloud computing and, mm, HPC, and it draw my attention that you cited privacy, mm-hmm, and some concerns about this. And usually when we see people, when we listen to people talking, mm-hmm, about cloud computing, big data and HPC and things like that, this, they usually don't talk about privacy. Mm-hmm. I don't know why, but it's very common. Mm-hmm. So first, be very welcome to our podcast. And please... So thank you very much. I must apologize because eu não falo português, pedo desculpa. My português é muito pequeno. So I'm going to try to do it in English today. So okay. Effectively, as you were saying, we have the convolution of several technologies now. So we have technologies like high-performance computing, big data, in general platforms that will support bigger analysis and larger data sets being examined by different people. And the most important part is, from my standpoint, is not only to have the technology and the enablers, but also to be sure that what you're doing can be analyzed from different perspectives. Mm-hmm. And I'm going to give an example. Normally, if you ask a lay person about Facebook or any other social network, they will tell you that they don't pay for the service. Mm-hmm. Yes. So anyone will say, I'll say, do you pay for your Facebook? And everyone will say, no, I don't. I always challenge that and say, well, in fact, you do. Because by giving out your patterns of behavior in the form of privacy, you're paying for the service. You're basically volunteering your content and your privacy to a provider. Mm-hmm. So clearly, I am a computer scientist. I'm not an expert in the field of privacy or provenance. But what is important is that we have to understand that in terms of big data, there are many things that we have to be concerned. So I was the chairman of the vice chairman of a large project, European project on big data, specifically for modeling and simulation using HPC. And we came up with a book, which was just published by Springer, on high performance modeling and simulation for big data. It is typical in this scenario that you have applications that you never realize how much data they are gathering about. Mm-hmm. One that comes to mind is something called network analysis for cell or mobile networks. So imagine your mobile operator knows much more about you than you will ever realize, because they know exactly where you are, mm-hmm. who you contact, and how those patterns of behavior work over a large span of time. Whereas, at least in social networks, you decide or you opt to connect. In a mobile, you always connect and you are always inherited. So with people from Chipset, which is the name of the cost action we just finished, we work led by Sanya Bidar in Europe. We work in analysis of mobile networks and patterns of behavior. And so given the example of Genova in Italy, they use all the cellular traffic over significant amount of time, and they found patterns that were not easily explainable. So clearly, they were in the typical company and business areas. You have high activity during the day, low activity during the night. Mm-hmm. In residential areas, you have high activity out of peak hours and on weekends. But there were even very interesting patterns that were not easily explainable. As an example, two areas that were far apart that only lit up between 1 and 3 in the morning. Why? And apparently they were of interest to law enforcement or to other areas, because you can never explain why two cell towers that are not normally connected are lit up 1 to 3 in the morning, only during certain days. So that patterns of behavior in general are of interest to research. To us, it was interesting to see that we could predict things like migration, that we could have things that based on data, we could actually analyze. And there are several cases. Mm-hmm. There are in the book that is just being published by Springer, you will find a number of case studies that will be going that. Another one is that I was involved with directly. It's the possibility of predicting the value of Bitcoin in general or blockchain using sentiment analysis, mm-hmm. not trying to predict how will vary the prices. So it's, the prices. It's big data being big data. Exactly. You amass a large amount of data. Yeah. And then you somewhere in a data warehouse. Yeah. In a way, and you get a lot of computing power, and you start tracking things that you never imagined it would exactly. come out. Patterns of behavior, and then you apply typically some techniques, whether it's machine learning, so you try to infer supervised or unsupervised over the amounts, typically, mm-hmm. and try to make sense of this, and try to find these cell towers that light at odd hours, or try to find whether mobile interferes, or a series of mobile interferes with the aircraft devices, or whether you can have a sentiment analysis to predict the value of Bitcoin, or whether you can have a healthcare analysis. So in general, what it leads up to is that data in general has become a commodity. And this is not a new concept. In fact, economists were saying that data has become a utility. And there is even some arguments from the economist journalists that it has become almost like oil and gas, something that it's to be traded. And people will eventually get used to that. I always argued that there is a data footprint. So people in the street and at any point generate data. Mm-hmm. So we are aware we have a carbon footprint. So you consume energy and the energy goes into the environment and you have carbon footprint. But a few of us are aware of your data footprint. So when you are in any major city, you're generating data all the time, whether voluntarily or involuntarily. Voluntarily, because you're carrying a cell phone, you're using social networks, you're creating and hitting towers, but also involuntarily because you are being filmed by cameras, you are using smart city devices, you press to cross a street, you go into any part of that, you probably take a bicycle, which mm-hmm. has some sensors, you probably take public transport, you pay with a car, you have a credit card. So you're generating gigabytes of data. And you are not aware of it. A human cannot process all the data that itself generates. Mm-hmm. So that's therefore there are supercomputers that allow you to program the supercomputers, and then you process this data in real time today if you want. Close to real time. Yes. But the main concern is that you have to aggregate the data and to make sure you can only make sense for that without knowing the provenance of it. So every one of us would like to know much more about patterns of transportation and everything, as long as they cannot trace back to myself. Mm-hmm. As long as they cannot tell me, okay, Horacio, you went from place A to B every day, but why you went to C this day? Everyone is good and it's okay as long as you cannot be traced back. And that goes back to your starting point of privacy and the possibility of data protection. In Europe, as of last year, we have a new regulation called GDPR, mm-hmm. the General Data Protection Regulation. It actually has made us aware, to many of us, of the implications of that. So now there are clear guidelines on how to store data, what you can store. You have to have a data protection officer in organizations. You have to attend to requests of users. And even more, in terms of storing data and working with that, you have to make sure individual data is well preserved and accounted for and all that. So allow me to interrupt. Please do. You're right there. Okay. You're reaching at the privacy concerns mm-hmm. on this, but did you mention HPC? Mm-hmm. HPC is high performance computing. And how aware are we about HPC in our day-to-day life? In daily life? Yes. Probably not everyone is aware that there is a fair amount of HPC in their lives. I mean, every time you check the weather forecast requires high-performance computing. Mm-hmm. Okay, so, and there are other areas, again, back to your data footprint, that requires HPC. Video analytics, right? So mm-hmm. when you're walking in an airport or in any major city where they have video analytics, particularly for law enforcement purposes, they are taking shots of people in real time and analyzing people of interest. That's called video analytics, or even just trying to find sequences. And that requires high-performance computing. Another typical example of things is everything that is designed in a car, on in any means of transportation, in a bicycle, from the frame of the bicycle to the tires of the bicycle, and certainly in a car, requires high-performance computing. So the thread in a tire, no one realizes, it's a highly intensive process that requires devices and they have high-performance computing. Another way of looking at it is every time you think about analysis of your social network, potentially, depending on how big it is, large amounts of graph computations require high-performance computing. So, in general, you have examples of high-performance computing in your daily life. If you use Google, okay, you clearly expect to have a response to your query under 2 seconds, but you are traversing millions, if not billions, of web pages and depots. So clearly, you have to have a parallel query across large amounts of data that needs to be mapped and reduced into a single result. So that requires high performance computing and applications. So many things that we do on a daily life, whether with computers voluntarily like Google or involuntarily like checking the weather, it requires high performance computing and requires vast amounts of data that need to be processed. Mm-hmm. So from that perspective, HPC, as it's widely known, and big data are a combination that it's always called. I tend to be less of big data side, and I call it data intensive computing, as in computing that requires large amounts of data to be processed and modeled, probably. So, now the second aspect of the HPC that worries me a little bit. In the last few years, I heard people saying that we are going to reach a point that we have so much data and so much computing power that we are not going to be able to track back what our systems did to reach a certain conclusion. Okay, here's the information we have, two cell towers that lit up at 8 a.m. There's no reason why, apparently. And this could be the first step to an IA to go further and say, here we have a police force working some investigation or something like that. But do you think it's true? Is true in the sense that we really cannot tell anymore how IA and reach certain conclusions about our lives, about our patterns, about our behavior. But it's only if you have it. It doesn't have to be necessarily AI. Uh-huh. It can be any algorithm to a certain extent. Any definition or any decision that it's made automatically by computers can fall into that category. That means if you were not able to audit the way things are carried out, that may be the case, right? And your decisions are only as good. Are we? Yes. Able are to we? Audit them? To a certain extent, but not fully. I agree with you. For example, when you have autonomous car, when you decide when someone should die. Mm-hmm. If you have someone is crossing the street, for instance, the guy that is crossing the street, or the guy that is inside the car, who should die? Who's going to be liable for that? Or I should decide by the age of the people, or should I decide? How I decide this? Because it's algorithm. It's predictable. So, if you program, he will do that. If you, it's not it's not easy because this is a point that I think that would you would like to explain. I think so. In a sense, you would say that how we decide these kind of things. We can expand this example for other situation, obviously. But in all fairness, I raised my hands there and clearly express my limitations. I cannot. I'm just a computer scientist, and I will never try to discern that. But in a sense, you're right. I mean, first of all, you need to be auditable. You need to know how you reach that conclusion, because after all, it's going to be a program, a heuristics, and some kind of analysis. But more and more, we're looking at taking so much data at a single time and having some complex algorithms that it's very difficult to audit. And people just rely on the fact that computers are always right. Yes. But that's not true. We all know that garbage in, garbage out. If you put something that is wrong from the start, you're going to get something that is wrong at the end. So from that perspective, I agree that everything becomes more complicated and more complex. And there has to be some way of auditing what you're expecting at the end. So there are trends like IEEE. They have now working groups on auditable AI and in general algorithmics. And people are trying to improve not only that, but also how the privacy is preserved and how... Because there are really good applications which can be a bit daunting, right? So genomics. So you can, for just over $100 these days, even under $100, you can get your profile, your genomic profile, right? So you want to know your ancestors and all that. And potentially in the long run, you will have something called preventative medicine and personalized medicine. So based on your profile and the genetics of your ancestors and everything, we will know exactly what is the potential diseases in the long term and what sort of medication you should receive. But also, you will get potentially implications in terms of where you come from, who your ancestors were. So there are tons of ethical implications, which we don't want to go into that detail. So it is, in order to take decisions, those decisions need to be auditable and needs to be ethical. Yes. So I need to know how they were reached and that they are for the good. The problem are always the people because they have interests. So if I know the genomic, I could, for example, for selling, I could sell something that probably you will like. Yeah. Yeah, because your family like this kind of things. You can cross, you can map some patterns, and we can imagine many things. Or as professor said 2 days ago in his talk, health and insurance company can decide to insure you or not insure you. Yeah, exactly. Yes. Exactly. Based on your, not only on your data, but on the context of your family, of your entire family, ancestors. Yeah, yeah, and you never know when they start doing this. They're just going to say to you, well, for you is $400 and for you it's 1,000. Yeah. That's why? The system is saying, yes, this is so. where there is a private health system, you can have that, and it's and gets even complicated with social networks. You can get or not approval on a loan based on your acquaintances and your Facebook connections. Yeah. There are banks in the U.S. that run that experiment of getting approved for loans based on your Facebook profiles. Interesting, because that may imply the ability to pay or not. So if you get into more details about an individual, it will get more complicated in the long term. And you have more ways of processing. Yes, if you, for example, if you see the guys drinking too much during the weekend, you can see that this guy probably will get sick in the future because he will have some problems with the liver or something like that. Yeah. And even with a cigarette or stuff like that, things become even more precise, I think so, in the future. They can come for the for the good or for the bad. Yeah. Mm-hmm. We need regulation, probably. Yeah. And how to... An ownership of them. Or regulation is a polemic because it can be for bad also. Yeah, but now you got back to our to our point on about privacy. Yes. Mm-hmm. Where Professor Horacio was talking about, and I interrupted you. Mm-hmm. No, please. There to make this... Full circle. This full circle. And, well, we have all this very large amount of data that we are even aware about it. Mm-hmm. Mm-hmm. And we have a lot of computational power that, in the same sense, we are not aware of it. My cell phone have much more computational power than some really big computers from some decades ago. Yeah. We are noticing that all this data can be used for good or for bad. I don't know if you remember the case where Microsoft EA at Twitter became a neo-Nazi. Yes. Do you remember that? Yes. and some systems to help on judging in the United States became prejudice, I think that's the word, against black people. Yeah, yeah. Prejudicial about that. Prejudicial against black people. So, yeah, we have potentially very bad outcomes from that. But we have very good at the same time, like the personalized medicine. Medicine. Yeah, that's it. I don't need to make a medicine, worry about the general population. I can make it specifically for you with the right exact dose for you. And yes, we need regulation, and we have regulation in Europe. Yeah, in GDPR, yeah. In Brazil, we have LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, de Proteção de Dados. And right now, in this last week, we have the High Chamber? Yes, I don't know. Senate or the Congress? I don't know. The deputies? I don't remember. I think the Senate is discussing the creation of the entity that's going to oversee the use of data. That's true. It's interesting, but I don't know what's going to come from it. Well, but my question is, even if we get a really good regulation like GDPR, Mark Zuckerberg said it was very nice. obviously, he's not being honest, but it was very nice, and even some very the congressmen in the United States are thinking about adopting something like GDPR for the United States. Here we have the LGPD. Well, but I must ask you, how effective do you think these regulations can be in this scenario that we already talked about? We have a huge amount of data, huge computing power. We are going to get some black spots on this technology. what do you think? I don't know. I mean, I I'm not an expert on the legal side or on the ethical side. I'm just a computer scientist, and this is my own very limited personal opinion. But I think it's better to have good regulation that can enable and protect individuals. And I think from that perspective, the GDPR has been a good introduction in Europe and has been well received by companies and individuals. Of course, it puts a burden on organizations, but in the big scheme of things, I think it's beneficial. But I am clearly just an individual that it's been benefited by the GDPR as a member of an organization and as part of society. But it's not necessarily the only way to do that. I think also individuals should have ownership on the data and on the way to go. So and that to a certain extent has been enabled by regulation. I don't know about the Brazilian or the American counterparts, and clearly in the GDPR, from that perspective, as a standard individual, I think has been beneficial. Yeah, beneficial, but do you think it's going to be practical to audit the systems? I think it's today it will future. Help. It will help, and it will take certainly more effort from practitioners and researchers and academics and, mm-hmm. and society to make sure everything is auditable. And no matter that you have large computation with complex data sets, you have to be able to trace back the provenance of the decisions that systems have to make. That's the key part, that you have to have auditable and traceable decisions. Yes, we will spend also a lot of computational power just to audit that, in my opinion. Mm-hmm. Because you have to have, let me say, software that are doing this automatic. Mm-hmm. Because it's too much data, it's too much software, so much systems that maybe the government should have something that is able to audit the systems. So you're saying that we are going to use... I don't know the government. It usually doesn't work when we talk about government. So yeah, I would say society. Society, yes. But we need some software. And since you are... Look back forward. We have... The first time we assess the data to process, to do some intelligent thing. Mm-hmm. And then we have to also use software to audit. To audit that. Mm-hmm. Yes. So they're going to have a double power uh-huh. consumption in a sense. But then we can say power consumption, computational power. Uh-huh. We spend a lot of money for that also. When we talk about auditing. So mm-hmm. I try to think about, because I'm from HPC system, cloud computing. So when you talk about these kind of things, I always map to that direction. And mm-hmm. every time you think to do something, we need to make it automatic and mm-hmm. make it autonomous to do it, make it doable. Whenever mm-hmm. a person cannot realize their data, imagine how to audit too much data. Mm-hmm. It's very mm-hmm. difficult. Yeah, that will be part of the effort, I totally agree. And I come from the same background, HPC and cloud computing and supercomputers. And it has to be auditable and it has to be traceable. And basically, in general, supercomputers have followed that thread, but now with large data sets, that has to be reinforced to a certain extent. And just making sure that it's a definite part of the full software development and testing of anything. Yes, and another important issue is that, as you mentioned, why we are so concerned about privacy and legal issues in HPC? Because it deals with our lives also. Mm-hmm. Yes, because you start to think about what I'm doing, actually. Uh-huh. It will favor for the good or for the bad? I think so. I don't know, Rasi, but... I totally agree. Because we are doing something that is very powerful. I can do very bad things uh-huh. with the technology and science we are developing in the daily life. So in a very simple experiment, in a graduation work here at Cetrem, I got students to collect Wi-Fi data in the mm-hmm. city. On the phones and mm-hmm. laptops, mostly cell phones, mm-hmm. and it could map people relations, mm-hmm. and it could even appoint people that were in not so nice places. Yeah, of course, that's a sort yeah. of place. Yeah, we could point a married person mm-hmm. who were. Not supposed to be in certain places. if you understand what I mean. Yes, yes. Indecent visits. In a very simple experiment. Very simple. Yes. Mm-hmm. In a very simple, not using EA yeah. and things like AI. In fact, mm-hmm. yeah, AI. Yeah. And imagine with that. Mm-hmm. So, yeah, it's gonna be. Because you were tracing real data to real people, and the finer the grain that you have the data, the more able you are to find those relations and those patterns. Yeah. And that's where it kicks ethics and privacy. That's why you should always disable Wi-Fi and Bluetooth whenever you're not using it at all, because they use that. Yeah. They all say, if you behave well, you shouldn't be concerned. Oh, yeah. I heard that. I heard that more than once. Yes. Yeah, if I don't have any problem, they can get all my data, all my life. My life is an open book, and that's it. I don't do anything wrong. But we all have seen what happens at the end. Yeah. So their books are with the title. They have some annotations. Yeah. Yeah. So, well, I think we have... I don't want to get Horacio more tired than he already is. So I'd like to ask you, Dovan, first, for your last remarks, if you want to yes, to share some thoughts, you have about... I think we made... a good discussion here. We point out the main issues on big data and also HPC. Maybe I can make a consideration on cloud computing, because in a cloud environment you have an HPC system, because you have a cluster, you have a lot of computers in a data centers, and you need to use these resources. And basically most of the data processing today, the software of data analytics, Facebook, they are in a cloud environment. So this is another discussion we can do on cloud computing, security, privacy, but just to make a remark that people should start to think about, I think, the concern on privacy and the concern on about the data they are generated should be more popular, because I know that there are many people, they don't know what is a GPS, for instance, or what is this, a gyroscope. There must be more information about that in the television or on the internet. Very didactic dissemination of the information. Because why I need to live, why I don't, for example, wireless, for instance, I should always turn off. Yes. For instance. You should. My Bluetooth, for instance, also. Stuff like that, for us that are computer scientists, is very simple. We know this, and we also don't do this. Actually, I assume that I don't care, I don't use, but I only will pay attention, I think, so when something bad happened with me. This is bad, actually, but I should think more about. I think, for example, people like my mother, my father, they don't know actually what is going on. They have a cell phone, a mobile phone, they let everything open, they don't care about the passwords, and there are many, many simple things that could be more disseminated for the population. Because if you have you are generated thousands of data during the day, if you imagine, as Horacio mentioned it, and so the data is going to the cloud and someone is using this data. And I think so that in the future maybe Google or another Facebook, they will pay for people generate data. In my opinion, they will pay in the future, because if we disseminate the knowledge to the people, they will stop to produce data for these vendors, and then there will be space for selling this data. I think so. It would be nice. If you are an open book. I think in the long term, I agree. Thanks for the opportunity. And for me, I tend to be more pragmatic in the sense that high performance computing, in general, data intensive computing, will be prevalent in many applications and in society in general. And as long as there is a framework to keep that auditable and with traceable, I think it will work in the long term. So I like to be on the optimistic side. I hope I work on the academic side with links to industry. And I believe to a certain extent, given some bad examples of utilization that have been hit in the news, in general, most of the applications have been dealing with, and we just have to make sure that in the future these patterns continue. But in general, I'd like to believe that it's going for the good. Yeah. Let's see. Well, thank you very much, Davan. I'm going to talk more times about this, and I'm going to find some issues so we can record another episodes on Lark's research. Yes. And thank you very much, Professor Horacio, for being here with us. I hope everyone that hear us and join our conversation. Thank you very much. Até mais, caros ouvintes do Segurança Legal. Espero que vocês tenham gostado, tenham curtido. E nos encontramos no próximo episódio de Segurança Legal. Até a próxima. Este podcast é mantido com a contribuição dos insiders Anderson Barros e Guilherme Donato, dos colaboradores Horácio Savame e Leonardo Leite, e dos participantes Alexandre Dillenburg e Arthur Lucena, além de diversos outros que estão listados nominalmente em nosso site. Contribua você também com Segurança Legal. Acesse apoia.se/segurança-legal.